Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é mais um dedicado a lançamentos de 2017. Vamos ter apenas e só músicas lançadas em álbuns que saíram em 2017. E vamos iniciar com uma banda de hard rock da nova geração. Estou a falar-vos dos suecos Eclipse, que já são uma banda conhecida por quase todos os fãs de hard rock. E, em 2017, os Eclipse lançam o álbum Monumentum. Para vocês, Eclipse Vertigo. após Eclipse, ficamos com duas bandas já consagradas. Ficamos com os House of Lords e com a música The Other Option, música retirada do álbum Saint of the Lost Souls. E terminamos esta primeira sequência com os Night Ranger e a música Comfort Me, música retirada do álbum Don't Let Up. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas mais recentes. E vamos iniciar com os Art of Anarchy, que em 2017 lançam o álbum The Madness. E deste álbum resolvi escolher a música Dancing with the Devil. Para vocês, Art of Anarchy, Dancing with the Devil. Children, can you wander free? após Art of Anarchy, ficamos com Heavy Tiger e ficamos com a música Keeper of the Flame, música retirada do álbum Glitter. E terminamos a sequência com os germânicos Lion Cage, que no álbum The Second Strike lançaram a música The Inner Circle. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com uma influência solista, com influência Southern Rock. E vamos iniciá-la com Sunbelt Revolution, que em 2017 lançam o álbum Sad State of Affairs. E deste álbum resolvi escolher a música Sunshine for My Baby. Para vocês, Sunbelt Revolution, Sunshine for My Baby. Yeah. Estamos na Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência, apesar do som ser Southern Rock, é um som mais pesado, com alguma influência de metal. E após Sunbelt Revolution, ficamos com os Dead South Dealers e ficamos com a música Vinnie the Vet, música retirada do álbum Walk Through the Line. E terminamos esta sequência dedicada ao Southern Rock com a música Road King dos Vermilion Whiskey, música retirada do álbum Spirit of Tradition. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter uma sequência de baladas de três bandas bastante desconhecidas. Eu conheci estas bandas precisamente quando preparava o programa desta semana. E vamos iniciar com os Nasty Crew, que em 2017 lançou um álbum Riots in Heaven. E deste álbum resolvi escolher a música Find My Way. Para vocês, Nasty Crew, Find My Way. Staircase path, just to board them on the road. Climbing up to overrated cloud, when nothing, not a thing to be done. Look down and thrill from the outlook. Step back and throw away the rule book. I'm willing now to find my way, no matter if I choose wrong direction. And every time I recap days, I won't regret, I'll make it. I see a wall with few gamblers at the gate, while others are just standing. Keep the heads down, play it safe and observe, like the history writes its pages. Oh, we all like enchanted fragile statues, naive creatures whose childhood turned to tattoos. I'm willing now to find my way, no matter if I choose wrong direction. I recap days, I won't regret, I'll make it. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Your heart and it went crazy. We used to lie together in my bed and talk about things that were in your head, and I can't forget the things you said. The days were long and they were hard. I know you wanted to fall apart. e volto a recordar que o programa de hoje é dedicado a lançamentos de 2017. E após Nasty Crew, ficamos com Sisters Doll e ficamos com a música Hurricane, música retirada do álbum All Dolled Up. E terminamos esta sequência de baladas com a música Carry On da banda Tequila Sunrise. E esta música Carry On é retirada do álbum Danger Zone. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas de hard melódico. E vamos iniciar com os Black Diamonds, que em 2017 lançou um álbum Once Upon a Time. E deste álbum resolvi escolher a música Vampires of the Night. Para vocês, Black Diamonds, Vampires of the Night. anxiety, now our fate, our mankind. Watch me as I lie. My eyes can no hold your life. Tell me if there's something I had to find. Take me as I cry. My tears are born to be your voice. Lights of light. E após Black Diamonds, ficamos com os Vienna, que em 2017 lançaram o álbum Vienna, e deste álbum resolvi escolher a música Bad Signs. E terminamos esta sequência com uma banda que vários fãs de hard rock têm esperanças que vá ser uma grande banda. Estou a falar-vos dos One Desire, que em 2017 lançam o álbum One Desire, e deste álbum ficamos com a música Hurt. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter uma banda de Seattle, mas não pensem que é uma banda de grunge, é uma banda de hard rock com uma pitada de punk e de rock clássico. Estou a falar-vos dos Mosgiela, que em 2017 lançam o álbum Mosgiela. Para vocês, e do álbum Mosgiela, vamos ficar com a música Wings. Para vocês, Mosgiela, Wings. Yeah. após Mozgila, ficamos com os espanhóis Gordos, que em 2017 lançaram o álbum Gordos, e deste álbum resolvi escolher a música Blame. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de Hard and Heavy, e vamos iniciar esta sequência com um supergrupo. Um supergrupo que conta com Doug Pinnick, Ray Luger e George Lynch. Já devem ter reparado que estou a falar-vos dos KXM, que em 2017 lançam o seu segundo álbum, o álbum Scatterbrain, e deste álbum vamos ficar com a música It's Never Enough. Para vocês, KXM, It's Never Enough. It's never enough. Estamos na Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência mais pesada, após KXM, ficamos com os germânicos Axis e a música All My Friends Are Liars, música retirada do álbum Retrolution. E terminamos esta sequência com Gustavo Zavala e a música Cerveza Helada, música retirada do álbum S.U.R. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Big Atlantic, que em 2017 lançam o álbum Tempered. E deste álbum resolvi escolher a música Already There. Para vocês, Big Atlantic, Already There. Stepping stones in the grind. All my plans fell off the page. My world breaking down. My dreams start to fade. Mist and darkness near passing. Living my life, jumping without a shoe. You can't fix me, you see, 'cause I'm already there. It's you I need, don't leave, 'cause I'm already there. 'Cause I'm already there. Stars. It's the ride I am looking for. Standing tall by my faith. When the words fall off the page, I'll find my way. The mist and darkness into view. Living my life, jumping without a chute. You can't fix me, you see, 'cause I'm already there. It's you I need, don't leave, 'cause I'm already there. Somewhere I can feel it up. I won't let it pass me by. You can't fix me, you see, 'cause I'm already there. It's you I need, don't leave, 'cause I'm already there. You can't fix me, you see, 'cause I'm already there. It's cause I'm already there. Cause I'm already there. Sequência de baladas após Big Atlantic, ficamos com Spinal Point e ficamos com a música All We Need to Know, música retirada do álbum Winds of Change. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com a música Coming Home da banda Karma Fire. E esta banda lançou em 2017 o álbum The Shadow. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter uma sequência com três nomes que provavelmente são conhecidos por todos os fãs de hard rock. E vamos iniciar a sequência com os germânicos Bonfire, que em 2017 lançou o álbum Bite the Bullet. E deste álbum vamos ficar com a música Some Kinda Evil. Para vocês, Bonfire, Some Kinda Evil. We'll be right back. E é com os finlandeses Brother Fire Tribe que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Bonfire, Some Kinda Evil. Continuamos com o Steel Panther e a música Pussy Ain't Free, música retirada do álbum Lower the Bar. E terminamos com a música Help Is On The Way do álbum Sunbound dos finlandeses Brother Fire Tribe. E é com Brother Fire Tribe que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! Now I look into